This is so. Light up the lady say boom. Had a president, rather be the Pope, you know what I'm saying? mesmo assim. Sou só uma ilusão. Não tenho mão em mim. É uma maldição. Não sei como vai ser quando um dia me sentir voltado no sossego de um jardim. Sei que só sei viver destinado a fugir até que um dia tudo chega ao fim. É que isto é mesmo assim. Sem saber para onde vou, chamam por ti na sombra das ruas, mas só a lua sabe quem eu sou. Quero ver o teu brilhar.

consumir. Um corpo triste despido e uma mão que se estende. Depende de quem vier, é mesmo assim que se quer. Longe ou perto, tudo é deserto. Tudo é montanha que te arranha a alma. Com fúria, com calma. Guardei o jornal no bolso para te falar depois, mas decorei o teu. o número 938182. Liguei-te às 6 da tarde, devia estar a acordar. Essa voz rouca e aquele não suave murmurar. Fiquei quase sem fala, estive mesmo a desligar. Do outro lado dizias: socorro, estou a apaixonar-me. É impossível resistir a todo o charme. Socorro, estou a apaixonar-me. De cabo, levaste-me à beira-mar. As tuas mãos a quatro dão, mas parece jaguar. Sentados na esplanada a tomar um cimbalino. Foi então que percebi essa coisa do destino. Nesse dia aconteceu, nunca mais vou esquecer. O mar, o sol, o céu, a praia, todo mundo de prazer. Acendes um cigarro, afagas-me o cabelo. Disseste então assim: não percebo o que é que queres, nem o que estás a dizer. Só sei que tu consegues mostrar o que é ser mulher. Quando nós nos separamos, não nos vimos por um mês. 30 dias a pensar em ter mais uma vez. Depois vi-te na indústria a dançar ao som de Prince. Senti-me devorado pelo teu olhar liso. Com ar discreto e decidido, chegaste ao pé de mim e sussurraste-me ao ouvido: socorro, estou a apaixonar-me. deixa cair o teu véu. Deixa cair o teu véu. Deixa cair o teu véu. Deixa cair o teu véu. Chuva, brau e gasolina para Beto e companhia. Cheiro e erva na latrina. Chá, café e fantasia. Ultrapasso um caminhão. Passo fronteira. Em noites de céu negro, sem estrelas nem luar, esse cenário é um velho hotel, sem janelas para a rua. Sinto-me à flor da pele, numa guerra sem quartel, quando te pões toda nua. Se chego ao pé de ti, deixo logo de pensar. Amor louco, frenesi. Só te quero devorar. Se chego ao pé de ti, do sofá ao cativo, o teu corpo vai e vem. Fazes-me sentir califa no nirvana de um harém. Enrolada nos lençóis, emboideces de prazer. arrancaste os caracóis. Dizes já não posso mais, não paras de gemer. Se chego ao pé de ti, deixo logo de pensar. Ando em louco frenesi, só te quero devorar. Se chego ao pé de ti, sem fim, gritas de desejo e dor. Nada pode ser melhor. Queres ficar sempre assim? Pões-me a cabeça a ferver, mais em brasa que um tição. Chegas-me a fazer perder. Isto assim não pode ser. Toda a resta de razão. Se chego ao pé de ti, deixo logo de pensar. Ando em louco frenesi, só te quero devorar. Se chego ao pé de ti. Sinto nos meus lábios os teus doces e frios. Voas sobre o mar com as asas que eu te dou, e dizes-me a cantar. É assim que eu sou. E olhar para ti e ver o que eu vejo, olhar olhos com olhares de desejo, e olhar para ti e ver o que eu vejo, olhar-te nos olhos com olhares de desejo. Eu não tenho nada mais para te dar. Esta vida são dois dias e um é para acordar das histórias encantadas. das histórias vem cantar. Entregues ao vento e amor em mares de cetim, gestos que riscam o ar e olhares que trazem solidão, pedras e praias e o céu a bailar e os corpos que fogem do chão e voas sobre o mar. Cantar é assim que eu sou, e olhar para ti e ver o que eu vejo, olhar-te nos olhos com olhares de desejo, e olhar para ti e ver o que eu vejo, olhar-te nos olhos com olhares de desejo. Eu não tenho nada mais para te dar, esta vida das histórias para encantar, das histórias para encantar. Pandemónio! Tentes que eu sarei a morra lenta, uma morte amordaçada no silêncio dos tiros. E na paz da granada, na tua conta a metralhar, será o homem ou fera. Este triste pifar, com subidas afredas, coloridas, presentes, hoje sombras despidas do passado distante. Adeus do vizinho que hoje foi enterrado, sozinho, claro que morrer é ficar. Os amantes arrastando, abraçados no asfalto, onde as balas lá do alto os apanharam a atração do coração, que é o sítio ideal para quem mata a paixão, que amar é fatal. Mais perto do céu, ajuda o céu azul. Mais perto do céu, mais longe que sul. Mais perto do céu, ajuda o céu azul. Mais perto do céu. Também chora quando assim tem de ser. as noites sem dormir, tantos quartos de hotel, amar e partir, promessas perdidas escritas no ar. E logo ali eu sei que tudo que eu te dou, tu me dás amor. E tudo que eu sonhei, tu serás assim. Tudo que eu te dou, tu me dás a mim, e tudo que eu te dou. Sentado na poltrona, beijas minha pele morena, fazes aqueles truques que aprendeste no cinema. Mas peço teu, já me sinto a viajar. Para, recomeça e faz-me acreditar. Não dizes tu, e o teu olhar mentiu, enrolados pelo chão, no abraço que se viu. É madrugada ou é alucinação? Estrelas de mil cores, ecstasy ou paixão? Tudo que eu te dou, tu me dás a mim.